Caramba, Cast está começando mais um querido sensacional. Caramba, Cast, isso mesmo. Bom, galera, como de costume, vocês já estão acostumados, já estão com aquela saco já da gente anunciar a galera que está aqui conosco. Então vamos anunciar. Por favor, quem está aqui, faça presente, por favor, Rafa. E aí, galera, hoje, de novo, estou aqui. Eu sou muito presente no Caramba Cast, né, bicho? Tô presente em todos. A galera já deve estar falando, pô, Rafa, nunca falta. Tem que faltar esse filho da puta. Não, mas estou aqui de novo. E o Jaider, né, não, Jaider? Isso aí, eu também. Eu falei, meu irmão, acabou. Nunca faltei. Uma coisa muito linda é essa. Mas enfim, se eu faltar, eu quero ver um dia que eu faltar como vai ser o caramba, né? Boa, mas para anunciar outra presença aqui que está aqui conosco, presente indústria aqui, por favor. Douglas, se apresente. Voltei, gente. E aí, beleza? Aí, Douglas. Eu tô igual o Fred do Fluminense, só joga um jogo a cada 35. E o jogo que joga vai bom. Não é? Não machuca na metade do 15 minutos de cast, eu vou machucar, hein? Nossa! Então aqui Douglas, voltando aí, Rafa aqui conosco e eu. E as outras pessoas que faltaram, infelizmente, não pôde comparecer, vai ter uma mensagem aí falando sobre isso, eu vou detalhar mais sobre isso nas mensagens. Então bora para as mensagens, queridas mensagens de hoje. Primeira mensagem da Ju. Ela falou, eita, que a Fede tá afiada hoje, hein? Parabéns, Carol. E ela comentou no cast que a Carol fazia aniversário. Parabéns, Carol. Rafa, tirador de onda. Rafa, tirador de onda. Eu não sou, tranquilão. Isso, e ela falou, estou bastante curiosa para ver o novo layout. Hasta la vista, baby. Isso, o layout está sendo trabalhado. Vou contar a verdade. Não, conta a verdade, verdade mesmo. Assim, ó, nós estávamos preparando o layout. Só que não deu, porque essa semana a gente ficou muito na tarefa, principalmente o Jaider, que o Jaider é o desenvolvedor de layout e tal, e ele teve que ir pro Anime Nation, porque ele é staff lá, e ele precisou organizar tudo lá, e foi difícil pra ele até de editar o cast. E aí quando ele leu esse comentário, ele começou a rir, porque a gente já tinha até esquecido do layout, entendeu? Tipo assim, layout? Que layout? A gente tava com um desenhista pra fazer isso, só que o desenhista não apareceu lá. Para fazer os desenhos da galera e os novos desenhos para eu colocar no novo layout. Isso. Então a culpa não foi minha. A culpa foi do desenhista que não apareceu para fazer os desenhos. Mas enfim, relaxem. Pelo menos um de Natal às pressas eu vou fazer. Relaxem. Eu já tenho até a nevezinha caindo aí, então já é um bom sinal. Bom, do próximo comentário. Eu leio. Leio. O próximo comentário é do Rafael Rodrigues. E aí, galera, saudades, voltando a comentar aqui. Rafa, meu brother, eu sou o Rafa 1, você é o Rafa 2. Tá, senta lá. Cláudia, senta lá. Eu nunca saí do mercado com o tu na cabeça. Aquele tu da maquinazinha. Ah, tá, o tu da... Eu tava pensando assim, tu na cabeça. Tá, mas tudo bem. Eu dei quando as pessoas encontram dois ou mais Rafas e aí pergunta, sério? Mentira, é super chato. Nossa, é verdade. Véio, é muito engraçado. Teve uma vez que a gente tava no terceiro ano e tal, e no terceiro ano a gente frequenta aquelas feiras de faculdade e tal, pra conhecer os cursos, né? E, tipo, eram três Rafaéis. Era eu, esse Rafael Rodrigues e o Rafael Silva, um amigo meu. E aí o cara foi mostrar um programa que ele tinha desenvolvido e tal. E aí ele falou bem assim, então vamos colocar um nome qualquer aqui, vamos colocar aqui, por exemplo, Rafael. Aí a gente começou a rir, aí ele falou, vocês estão rindo por quê? Eu falei, não, porque a gente chama Rafael. Aí tipo, ele falou, tá, senta lá, e, tipo, ele não acreditou, né? E ele continuou fazendo a demonstração lá e tal. E aí quando a gente agradeceu, ele foi lá e falou, Rafa, e tipo, os três olharam e falaram, o quê? Aí ele, porra, mano, os três chamam o Rafael mesmo e tal. Tipo, ele não tinha acreditado, saca? Aí, quando a gente falava que o Rafael, a gente andava muito junto antes, aí todo mundo falava, sério, mentira, meu. Eu ainda queria ver um Jaider por aí, seria engraçado, seria cômico. Mas eu não vou encontrar mais. Caralho, é mesmo, tu nunca encontrou outro Jaider, né, velho? A única vez que eu tava, que assim, a proximidade mais próxima, digamos assim, foi que eu tava passando na banca de revista, na manchete do jornal era... Árbitro Jaider irá apitar o jogo do Brasiliense. E tipo, era Jaider tudo mesmo, J-A-Y-D-E-R. Valeu, Jaidão! A coincidência mais próxima que eu já vi até agora. Tô entendendo agora, né? Se você digitar Jaider com Y no Orkut, deve ter umas 60 e não sei quantas pessoas. É uma coisa absurda. Vamos ver. Jaider. Carregando. Só tem você. Tem o Jaider Mariano. Ah, tem o Jaider, o Jajá, o Samba é meu dom. Nossa, velho. Jajá, o Samba é meu dom, velho. Caralho, maluco. Jaider, tu samba como ninguém, hein? Mas enfim, isso vai ter muito Jaides por aí. É, o próximo comentário aqui do Brian. Isso, Brian de. É, Velozes e Furiosos. É, Fast and Furious. Puta merda. Upe! Pá! Yo! Nós, Brian. Ele é de Guarujá, São Paulo. Caralho, será que o nome do cara é Brian mesmo? Eu queria que meu nome fosse Brian, velho. Puta merda, velho. Caralho, ia pegar mulher. Mas tem um amigo do Henrique, um colega meu, que chama Brian. Mesmo, Brian mesmo. Caralho, é Brian com Y, Jair? É, esse é. Caralho, meu irmão, põe as mãos pro céu, agradece a Deus, velho. Tem gente que se chama Rod Sclayton. Começou com uma vantagem, velho. Olha só, a Mari tava me contando. E tem uma amiga da tia dela que se chama Bucetildes, velho. Tipo, eu acreditei. Velho, eu tenho uma cliente do lugar que eu trabalho que o nome dela é Delícia, mano. Pra ela e manda chamar a Dona Delícia, velho. Tá lá, ô Delícia! essa, tu tem noção do tanto que essa mulher sofreu na vida dela, na chamada na escola, velho? É. Coitada, velho. Não, deve ser pai, velho. Passar um cara na rua e falar, ô Delícia. Não, ô Delícia. Ela, oi, o quê? Caralho, que tempo. Mas é sério, a mãe, ela deve estar querendo sacanear a criança, Douglas. Não tem jeito. Como é que a mãe coloca o nome da menina de Bucetildes, velho? Tipo, você vai assumir essa criança. Não vou, não. Ah, não vai, não? Bota Bucetildes aí. Bota aí. Bucetildes. É sacanagem. Na moral, é sacanagem. Mas continuando, Brian. Mas enfim, espera, tomara que essa delícia seja uma delícia mesmo, enfim. Bom, mas vamos lá, continuando. Ele falou, e aí galera do caramba? Pô, essa parada do carro dos ovos é foda. Até aqui chegou essa história. A história lá do menino, que a mãe falou, vá com Deus, meu filho. Ele falou, ah, só se ele for no porta-malas, porque o carro já está cheio, enfim. Essa história realmente corre em todo o Brasil, pra vocês verem então. Lendas, são lendas. Ele falou, mas poxa, a Fer já aparece em um cast e desaparece no outro, sacanagem. Hein? Pois é. Tá louco, não? Porque, tipo, o povo não aparece aí, enfim. Mas, enfim, as pessoas têm os seus motivos, assim. Assim como eu faltar, eu terei o meu motivo também. Mas não se preocupe. Estamos aqui sempre com a bancada excelente para o cast. É, na verdade, eu e o Jardim, a gente sempre tem tempo, entendeu? É, eu sou um desocupado, hein? Exato, vamos gravar o cast? Demorou, vamos nessa, tamo aí, vamos lá. Isso. E agora o Tuti, a Fer e a Carol, como são meninos ocupados da vida, aí sabe como é, né? Levam leite pras crianças, mas enfim. E continuando aqui o comentário, ele falou, mas mesmo assim foi bom o cast. Isso, falou galera, continue assim. Bom, obrigado aí a todos que comentaram, continue comentando, clicando na caixinha de comentários, beleza? Dê seu comentário aí sobre o cast. E o tema de hoje é sedentário. Isso mesmo, se você é. Se você é aquele garoto sedentário que não faz as suas atividades físicas e fica na frente do computador vendo Red. Enfim. Caralho, Douglas Cast! Esse é o seu cast. Eu vou me identificar muito com o que vocês forem falar aqui, mas. Então vamos começar o cast de hoje. Não temos o Tuti aqui para começar o cast, como. Costume, vamos então para o garoto mais assíduo aqui, mais do que o Jaider. Brincadeira, eu nunca faltei também, mas enfim, Rafa, como. Caralho, o Rafael nunca tomou nenhum cartão amarelo? Não. Perdeu de W.O. Profissional. Inicia o cast, Rafa. Então, porque tipo assim, tem sempre aqueles problemas quando você é menor. Tipo, eu tinha esse problema quando eu era do fundamental, mas depois não tive tanto esse problema mais. Que era daquela parada de sempre ser o último a ser escolhido, né? No colégio. Quando você vai jogar bola, pessoal sempre vai escolher você por último, porque você é ruim. Você é sedentário e você não gosta de jogar bola ou alguma coisa. Até que gosta. Até gosta, mas você é ruim e você tem vergonha. Então... Caralho, a gente vai falar da época de escola, velho. Vai ser o cast vergonha, velho. Hoje eu tô fazendo os podres, velho. Puta merda. Porque quando... Véi, tem um episódio dos Padrinhos Mágicos que eu, particularmente, quando eu era menor, eu me identifiquei muito. Porque quando eu era menor, eu não jogava bola lá na escola. Então, o pessoal não sabia que eu jogava bola. Aí, depois que eu cresci e tal, e ensino médio, aí sempre fui escolhido e tal. Porque depois eu treinei, fui jogar futebol e tal. Joga muito, joga muito. Em outras palavras, joga muito. Pelé da família. Não, nem é. Pelé da família, boleiro, entendeu? Caneleira, completinho. Tá bom, então. Aí depois que eu aprendi a jogar bola, aí antes eu que sempre tem que ser o cara, você é goleiro, meu amigo, desculpa se você é goleiro, é porque ninguém quer ser goleiro, você nunca vai ser escolhido e você vai ser goleiro. E eu era goleiro. E até que eu decidi, e tipo, todo mundo escolhia, saca? Ele, aí sobrou o Rafael, não, saca? Tipo, no episódio dos Padrinhos Mágicos, como eu tava falando, era bem assim, ó, tem o time Turner e a pedra, aí o nego escolhe a pedra e deixa o time de próxima, tá ligado? Porra, quando eu tava na escola era 5 contra 5, sobrava eu, tinha um time com 4, outro time com 5, neguinho, não, a gente joga com 4. Era foda. Não, tá bom aqui, fechou, a gente pode treinar a linha, fulaninho pega no gol, tá de boa, começa aí, bora. É sempre assim. É sempre... Comigo aconteceu também nisso, né, à toa que eu me tornei goleiro, assim, digamos, goleiro entre aspas. Eu sempre sobrava, ah, vai o Jaider, você vai no gol. Eu fui no gol e... E o pior é que quando você vai muito no gol, você pega as técnicas de goleiro e você acaba tornando goleiro, uma coisa legal. Ou seja, você aprende a proteger a cara. Isso. Nem é, o Jaider agarra pra caralho, velho. Só? Só bom. É. Mas eu sou bom só em futsal. Fui fazer escolinha no campo, eu tomei tantos frangos que eu saí de lá humilhado, eu falei, pai, eu não quero mais jogar. É porque o Jaider tem a tática breakdance, Douglas, tem que te contar como é. A gente foi jogar futsal uma vez, a gente tava perdendo, vou falar, a gente tava perdendo de uns 10-3, tipo uma parada assim, tá? Chamou o Vitor, nosso ouvinte querido, Vitor, abraço pra você, chamou os amigos dele, todos marombados, eu falei, aí sim, hein, agora vamos aí, vamos onar todo mundo, e os magrelos todos lá donaram a gente, velho. E, tipo, o Jaider, ele tava, tipo, de boa, tava pulando e tal. Só que chegou uma hora que parece que o Jaider falou, cansei de tomar gol, mano. Ele começou a usar a tática breakdance, saca? O bicho chegava perto dele, ele começava, tipo, jogar a perna pra cima do cara, assim, tipo... Se colocasse uma música, sabe? O Jaider tava lá agarrando. Mas, tipo, quando ele usava essa técnica, tipo, ele não tomava nenhum gol mais, agarrava muito. E aí, provavelmente, se ele tivesse agarrado assim desde o começo, a gente não tinha perdido, né, Jaider? Caralho, mano. Caralho, então, tipo, o Jaider foi tipo um precursor daquele goleiro do Mazembe. Isso! Só que é com o pé. Ele, tipo, coloca a mão no chão e fica, tipo, dando uns carrinhos frenéticos. Caralho, Jaider, você criou um estilo, hein, velho? É, velho. Break goleiro dance. É, na minha época era legal porque, assim, eu tinha 1,50m no segundo grau, né, velho? Era um fracasso em tudo que você queria fazer. Eu não era nada, eu não era popular, eu era CDF, ainda sou, né? Que hoje em dia é nerd, né? Era nerd, eu não jogava nada, aí eu era baixinho, aí neguinho não me chamava pra time de nada, não jogava. Véio, a única coisa que eu consegui ser campeão no primeiro ano do segundo grau, na oitava série, foi ping-pong, velho, porque era o único esporte que eu não tinha que ser escolhido, eu podia ir lá e jogar, velho. Aí eu peguei e falei, velho, vou treinar ping-pong, velho, que eu vou ficar famoso, velho. Eu fiquei e ganhei o campeonato, mesmo assim ninguém me respeitava, porque, o Nanico ganhou o campeonato. Aí depois eu cresci, velho, aí ficou legal, comecei a jogar alguns jogos, principalmente vôlei, que eu acabei de treinar vôlei no SES, joguei na equipe e tal, mas depois eu desisti dessa porra e descobri que o legal era o computador. É, mas meu irmão cresceu, ele não tem mais 1,50m agora, tem quase 1,90m. Não, tem 1,82m, entendeu? Só porque como eu sou um cara robusto, parece que eu sou mais alto. Foi que nem o Juninho, fui malhar com ele hoje e tal, a gente malhou costa. Aí ele arrumou um adjetivo pra quem malha a costa. Agora eu estou gostoso. Gostoso é foda, velho. Pois é, mas sedentarismo é o seguinte, se você tem... A semana tem 7 dias, se nesses 7 dias você não faz nada além de andar, você é sedentário. Sim, isso é fato. né? Você tem que fazer alguma coisa. Eu tô falando, eu posso falar isso por quê? Porque eu sou, entendeu? Então eu tô no time. Nem, véio, é que você joga bola domingo. Não, mas é esporádico. Até assim, até mês passado a gente tava frenético, né? Correndo, é, jogando bola. Até que nossas pernas quebraram. É, exatamente. Até que os meus joelhos já parece que eu tenho 50 anos. É. Não, é porque, tipo, o meu pai, ele é muito empolgado com... pra gente ser jogador de futebol. Eurotreino empolgado. Exatamente. E aí, tipo, a gente joga... A gente tava... Principalmente eu que tenho 17 anos ainda, o Douglas tem 22, então é mais difícil ser jogador de futebol. Mas eu tento ser 17, já treinei e tal, e tive altas chances. Meu faz pai... Fazer uma peneira, Rafael. Ai, aí, tipo, é jogar... A gente jogava terça, quinta e domingo. Isso, treinava. E meu pai botava a gente pra correr, tipo, uns 10 km todo dia. Todo dia. Todo dia. É... Eurotreino. Eu odeio. Eurotreino. Não. Tipo, você virava e aí, ó, hoje eu corri, e aí, vamos fazer uma ladeira na de costas. Era daquele jeito, velho. Véi, era muito incrível, velho. É tipo, é sério. Eu chegava em casa, eu não tava conseguindo andar mais. Tinha vez que eu não conseguia nem jogar bola, porque eu não tava aguentando meu próprio peso. Não, e o meu pai falou assim, tá cansado? Tá começando a ficar bom. Tipo isso aí. Hoje em dia eu só pratico esporte da mente. Xadrez, pôquer. Xadrez, pôquer. Pôquer eu sou um mito, né, velho? Porra, pelo amor de Deus. Enquanto a gente tá gravando aqui, eu já ganhei duas. Olha aí, o Dogão é um mito do pôquer. Mas aí depois, no ensino médio, eu passei... Eu não fui tão esquecido assim. Porque o pessoal sabia que eu jogava mais ou menos e tal. E aí eles me escolhiam pra jogar e tal. Eu conseguia ser titular no interface e jogar e tal. E aí eu passei, não era o último mais, mas sempre tem aquelas pessoas que são as últimas a ser escolhido. Isso é traumático, velho, é traumático. Mas porque nunca tem o professor... Eu nunca tive uma aula de educação física difícil. As aulas de educação física são sempre uma bosta. Ou o professor bota você... E quando ele esforça, mais ou menos, sempre tem alguém que desmaia. Pois isso é... Caralho! Teve uma vez... A minha professora nunca fazia porra nenhuma, saca? Ela só botava, ó, quem quer jogar xadrez, joga xadrez, quem quer jogar bola, joga bola, quem quer jogar vôlei, joga vôlei, não tinha essa. E aí, ela foi botar a gente pra correr em volta da quadra, saca? E foi, tipo, agora é muito engraçado, mas na hora foi desesperador, porque a gente tava lá correndo lá, ó, hop, euro, treino, né? Tava lá tranquilão, e aí de repente tinha uma menina caída no meio da quadra. E aí a gente foi lá e... Falou, esqueci o nome dela lá, fulana, levanta e pá. E ela tava lá, caída, e a gente pensou, ó, tá brincando, ó, velho. Mas é uma brincalhona mesmo, né? Aí a guria ajoelhou lá perto dela, tava lá perto também, ela, ô, fulana, acorda. Fulana, ah! Caralho, velho. Sério? Tipo, todo mundo pensou que ela tava brincando, velho, tipo... Falou, ô, acorda aí. Na hora que todo mundo percebeu que ela tava realmente desmaiada, a gente... Meu Deus! As meninas começaram a gritar. E a professora saiu correndo lá e, tipo, ninguém mais queria fazer exercício físico. Porque a primeira vez que a gente fez exercícios físicos decentes, a menina desmaiou. Véi, mas é tenso isso aí, porque é igual a menina lá no meu trampo. Ela chegou pra trabalhar atrasada. Ai, o que foi que você atrasou? Não, é que eu peguei um pouco pesado na malhação hoje e desmaiei. Caralho! Aí eu olhei assim e falei, como é que é, velho? Ela, não, é porque eu tava malhando e tal. Você tomou café? Tomei, mas acho que eu fiz uma série meio pesada. Quando eu vi, eu só acordei aquele monte de gente em volta de mim perguntando se eu tava bem. Eu vejo como é que uma pessoa malha até desligar, velho. Você tava na série. Véio, você não tem mais energia e você continua se movendo. Eu canso. Você não sente cansaço, não, velho? Tipo, ah, cansa aí, velho, chega. Sério, isso é muita determinação, maluco. Mas imagina, então, você tá lá, velho. Fala, bora lá, três séries de 12, hein? Três séries de 12. É um, dois. Caralho! Não, é você fazer. Porque você vai cansando, tu pega o supino, aí tu começa. Um, aí dois, aí três, beleza, né? Quatro, cinco, aí daqui a pouco tu. Seis, sete, né? Aí oito, já treme tudo. Aí na nona tu fala, velho, se descer, não volta. Imagina você fazer essa porra até você desmaiar, velho. É, tipo, não faz sentido, velho. Véi, mas, véi, tem tipo assim, se fosse vomitar, né? Não, velho, é desmaiar. Você dormiu, você cansou tanto e você dormiu, velho. Porque desmaiar não é... Porque vomitar é... As pessoas que se esforçam muito na malhação, elas vomitam mesmo, porque tem a parada do ácido lático lá, né? Mas desmaiar, meu amigo, você tá fazendo supino e tu desmaia, para de desmaiar com o teu peito, velho. Cabuloso, velho. Muito bem. Hoje... Cara, vocês lembram daquele cara no Big Brother, velho? Ele é Zé, velho. Que ficou no preso embaixo, velho. Ô, moleque, eu... Ah, só! Eu vivo aguardando momentos como aquele. Sério, sério. Muito bom, velho. Ele fez um barulho que nem de um passo. Tá de cada lado. Aí o gaysão lá, ai, que delícia, que lindo. Olha, gente. É? Me ajuda aqui. Toma, filha. Ele botou 100 de cada lado, velho? Não foi isso tudo, não. Eu não lembro quanto que foi, não. Eu tô exagerando aí, mas ele botou muito, velho. Muito, entendeu? Muito estilo, o bicho ficou parecendo um Eurotreino embaixo do negócio. Ficou, velho. E ele falou, depois ele, se liga aí, ó. Eu vou aqui, ó, ensinar vocês a malharem aqui, pá. Aí o bicho tá malhando lá. Aí, não, ele pagou de sensual, a minha. E ela tá lá. Mas ele não botou muito, não. Tô vendo o vídeo aqui, eu acho que ele botou tipo. Não, velho, é muito isso aí, rapaz. É muito, mas mesmo assim. Ele botou 35. Não, de cada lado. É muito, velho. Você é doido. Já tava. Claro que vai sempre ter os malhadão que vão mandar mensagem. Eu pego 50 de cada lado. Véio. Ah, tudo bem. Tem um bicho lá na minha academia que eu tô malhando aqui, meu irmão. Eurotreino, velho. Eurotreino, velho. Não, velho, tinha um maluco professor da academia na época que eu malhava muito tempo atrás, depois eu vou contar essa história. Cara, você tá ligado aquela máquina que tem as barrinhas que você estica, levanta os braços assim, aí tu pega aberto e puxa atrás do pescoço. Não tem essa maquininha? Uhum. O maluco botou tanto peso, porque tipo assim, quando acabava as barrinhas. Ele voltou em pé. Não, mano, quando acaba as barrinhas, tem, sei lá, o cara calcula lá, o matemático, ó, um ser humano, o máximo que ele pega é 20 barrinhas. Aí ele bota 20 barrinhas na máquina. Aí o cara botava 20 barrinhas, aquele pino, ele ia lá e pegava uma rodela de 10 quilos e botava no pino que fechava as barrinhas, mano. Caralho. Pra botar mais peso. Esse cara tá lá marcando... E ele faz barulho do Hulk, né? Smash! Smash! Né? Daqui a pouco esse bicho smash, o negócio... Pá! Meu irmão, o cara arrebentou a máquina. Caralho! Eu olhei o cara caindo no chão e ele... Beleza, normal, já aconteceu. Eu sei! É eu malhar com um peso desse, é eu puxar o peso e na hora de voltar eu vou junto com a máquina. Ai, velho, que isso? Eu me senti tão humilhado, velho, porque tinha um obeso lá, velho. Ele pega muito peso, aquele obeso, velho. Ele é muito gordo, mas ele pega muito peso. Não, gordinhos, na moral, se vocês tiverem paciência de correr na esteira, vocês ficam muito patolas, meu irmão, porque força os caras têm, velho, tem músculo ali, entendeu? Aí o cara perde a gordura, vai ficar o quê, velho? Will Smith, velho. Cabuloso, velho. Ô, Gini. Oi. Fica olhando aí. Olha isso. Tô passada. Olha, tá tremendo tudo. Quantos quilos? Travou. Ajuda, ajuda ele. Alf. Alf. Alf. Alf, corre. Travou. Calma. Alf, pega lá, pega lá. Travou. Calma. Que raiva! Tava vendo o vídeo do Eliezer, desculpa. Tá que pariu, velho. Travou! Ajuda! Ô, Jair, tu tem que linkar depois, velho. Vou linkar. Ó, bicho. Ralf, É, ele falando, Ralf, ajuda, ajuda, ajuda, ajuda. Ai, meu Deus. E a mulher dele lá rindo, velho. Ai, cara, velho, muito engraçado, velho. Sério, olha, eu falo mesmo, eu malho com pouco peso, velho. Mas eu prefiro malhar com pouco peso e malhar certo do que malhar com muito e travar, velho. Não, velho, é melhor do que malhar com muito e morrer, né, velho. Ô, bom, ele tá malhando supino torto, meu irmão. Caralho, você é doido, velho. Tu olha pro cara, o cara tá rebolando supino porque não aguenta segurar o peso, velho. Que merda, velho. O bicho tá parando. O bicho ainda vai parar a esteira antes de ajudar o bicho, velho. Caralho, velho. Sacanagem, né, velho? O cara tá morrendo. Calma aí. Vai desligar a esteira. Mais 5 minutos pra aquecimento. Pera aí que eu tô fechando 40 minutos e te ajudo. Tô fechando. Caralho, velho. Fechando 40 minutos. Calma aí que eu tô terminando a série aqui, ó. 10. Você escuta ele freando a esteira. Pi, pi, pi, pi, pi. Pula da porra da esteira e ajuda o cara que ele vai morrer. Ai, velho, muito bom. Legal. Vai estar linkado aí embaixo, galera, o vídeo do Eliezer fazendo a malha sessions aí. Véi, tem um cara lá, esse mesmo cara que tava na academia, velho, eu tava malhando bíceps lá, tipo, eu pego cinco pezinhos, velho, tipo, cinco buraquinhos. O cara pega todos! Todos, véi, todos. Tem uns caras que, véi, eu malhava, quando eu comecei a malhar, tava te explicando, eu tenho 1,82m, hoje 1,83m. Quando eu fui entrar na malhação, tem uns 2 anos, eu pesava 55kg, eu fui dispensado do exército porque os caras me olharam e falaram, meu irmão, você vai morrer se você for ficar aqui. Se você eu era muito magro, velho. 55kg é muito magro. Velho, é muito magro. Entendi. Aí, eu peguei e falei, vou entrar na academia. Entrei na academia, velho. Eu malhava, na época eu não tava trabalhando, eu malhava 2 horas da tarde, porque era o horário que não tinha ninguém na academia. Porque eu não, velho, tinha 2 aparelhos de supino. Aí eu sentava no aparelho, botava 10 de cada lado, aí o cara tirava, 10, caralho, 8, sei lá. Aí o cara tirava meus 8 e botava 35 de cada lado. Aí eu, pra tirar os 35 que ele colocou, eu quase morria, velho. Aí era uma merda. Aí só porque com 2 meses de academia eu ganhei 13 quilos. Aí perdi a aparência de quem tava morrendo, fiquei com a aparência de quem é magro. Aí depois eu saí da academia, até hoje eu sou magro. Mas é a vida. Oh, tem um exercício lá, velho, na academia, que chama remada, pra você malhar a costa. Você simula como se você estivesse remando mesmo. É. O cara colocou 50 quilos de cada lado, velho. Caralho, maluco. Eu não. Aí o Júnior, que é um amigo meu, tava lá, aí ele falou: tenta aí levantar. Eu não consegui levantar parado com as duas mãos. E aí, eu tive que tirar todos os pesos, velho, da parada lá, assim, tipo, tirei 40 quilos mais algum tempo. Véi, tem uns neguinhos, velho. Agora, tem as coisas erradas também, por exemplo. Tem coisas que você não deve fazer se sentar na academia, mano. Vou dar dica pra vocês. A primeira que você não deve fazer é tomar bomba se você não souber o que tá fazendo. Aliás, não deve tomar bomba de jeito nenhum, né? Mesmo se você souber o que você tá fazendo. Mas se você não souber, tipo, é melhor não, porque a chance do seu braço cair é muito grande, velho. Entendeu? Segunda coisa que você não vai fazer, malhar bunda. Mano, isso é pra mulher, velho. Tem uma maquininha lá, tu já viu, né? Tu bota o pé assim, atrás. Mas tem que malhar, Douglas. Não, velho, malhar bunda é coisa de gay. O professor manda, velho. Então fala, professor, não vou fazer, velho, me recuso. Mas segundo ele não, é bunda, é músculo superior da posterior da coxa. É bunda, velho, é bunda. O que você quer? Você vai virar a bunda pra que lado, velho? Que você precisa de malhar a bunda, velho? Não, velho, sério. É não, posterior nunca da malhei. Coxa. Nunca malhei. Não, tem um exercício lá que eu apelidei de xoxóteps. Porque é sério. Ó, tem não isso. É bíceps, tríceps, aí um tá lá é xoxóteps. É sério. Aquele parada lá... A mulher, ela pega dentro das, assim, na parte de dentro da coxa. Ou seja, ela abre, fecha a perna. Abre, fecha a perna. Não, mas esse aí é bom pra homem também, pô. É, você vai malhar o quê? O músculo interno da coxa, o esse interno não é da coxa. Mas você mexe aquilo lá, meu amigo. Não, é a parte erótica da academia, tem lá, o xoxóteps. Não, pô, mas todo mundo sabe que a academia tem aparelhos e alongamentos sexuais, né, velho? Você pode ver que o teu professor, ele tem, velho, ele te ensina de longe, né? Tu tá lá, ele, isso aí, muito bom, tá. Agora, tem coisas que são eróticas mesmo. Você vai falar pra mim que o cara precisa ensinar a mulher a alongar colado na bunda dela, igual os caras fazem. Por que eles fazem isso, velho? A mulher tá naquele negócio que você abre as pernas assim, em pé, e eleva a mão até a ponta do pé e estica o joelho, que dói pra caralho. Você acha que o cara precisa ficar do lado dela ajudando? Não precisa, né, mano? Mas tá ali pra isso. Mas é xoxota, precisa aquilo, velho. Porque ela, tipo, abre a perna assim muito, aí depois fecha. Aí abre, aquilo lá ela tá malhando uma hora já ali, meu amigo. E aquela máquina que você deita, aí você escora teu calcanhar no negócio e levanta a perna. Aquilo ali foi feito pra você olhar a bunda da mulher, velho. Isso é fato. Não é pra mais nada, velho. Porque a parada é inclinada, tipo, em formato pirâmide, velho. Mas eu nunca tive tanta vergonha na minha vida quando tinha uma mulher lá que malhava com o mesmo tanto de peso que eu. Cara, isso é uma merda, velho. Nossa, isso devia ser permitido não, velho. Sério mesmo, véio. Ou então, quando você vai começar, por exemplo, quando eu comecei a malhar bíceps, eu era tão fraco que aquele pezinho que você pega na mão, porque tem o quadrado, que é o masculino, né? E tem os bolinha, redondinho e fininho, que são mais pra mulher, porque é menor, né, velho? E eu tinha que malhar com os bolinhas, velho. Aí o primeiro dia que eu fui malhar com aquela porra, porque eu tava fraco ainda, velho. Aí todo mundo malhando malhando com o quadradão. Aí eu falei, velho, eu vou malhar na máquina que tem as barrinhas até eu pegar um pouco de força pra já ir pro quadradão, que eu nunca mais vou me submeter a essa bolinha de merda. Aí assim, eu... é verdade. Tem uma parada aqui, tem o alternado lá de bíceps, né? Tem um que você pega a barra e malha. E tem um que você pega os pezinhos. O pezinho. Esse do pezinho, até quando você tá com a mão direita, tranquilo, mas quando você vai malhar com a mão esquerda, não dá. Cara, é tenso, é. Até você pegar jeito e força com a esquerda, não você dá. Tem que malhar com a barra. Porque senão você passa vergonha. É foda. É foda ser fraco. Já passei vergonha demais da academia, né? Nossa senhora. É igual o Juninho, por exemplo. O Juninho, ele é muito forte. Então ele pega muito peso, mas quando ele tá na esteira, ele não consegue. Então minha vontade é chegar pra aquele... Corre 50 minutos aqui, gordo escroto. Seu forte. Por que aqueles caras não têm resistência, né? Você tá ligado que ele só força. É, mas enfim, sedentários, não sejam sedentários, velho. Meu conselho é esse aí. Faz algo, você não precisa fazer uma coisa que você não gosta, não, entendeu? Se você não gostar de nada, tipo eu, aí tu faz o seguinte, velho. Tu compra esteira ou uma bicicleta ou qualquer merda que você puder comprar. Se você não puder comprar, junta dinheiro. E aí você bota na frente da sua televisão, entendeu? Aí você loga um filme e fica pedalando na frente da TV, velho. Pelo menos você não vai ver passar o tempo, velho. Agora, correr na rua, por exemplo, até você pegar gosto, porque é bom, mas até você pegar gosto é chato, aí você vai desistir, entendeu? Então, esses sedentários de agora, eles têm até uma vantagem desses, já citando, esses videogames que estão vindo por aí. Por exemplo, o Nintendo Wii, cara, eu fui no evento, tava lá o Kinect, eu fui testar o Kinect e, cara, você soa. Não é exagero não, cara. Você soa com a parada. Soa, movimenta, filho. Tem dessa, aquele jogo de tênis, é cabuloso, velho. Os nossos sedentários vão, sei lá, vão se exercitar bastante com o jogo. Vão estar tá fazendo uma coisa que eles realmente gostam e que vão se exercitar, digamos assim. Não é legal. Você não foi o Kinect ou foi o Wii? Foi o Kinect. Não, Wii. Kinect. Cara, o Kinect é um espetáculo porque é o corpo inteiro, tá ligado? O Wii não é, velho. O Kinect é muito bom. Não, mas é também. Tem um joguinho no Wii que é muito legal, que é o... Não, sim, tênis. Mas o Kinect é mais porque a análise é mais completa. É isso que eu tô falando, já. Véi, tinha uma coisa que não tem a ver com sedentarismo não, mas devia ser proibido, velho. Vocês já viram uma propaganda do Polishop de uma roupa que a mulher veste e fica sensual por baixo da roupa dela? Aquilo ali é brincadeira. É tipo uma lycra, aí a mulher mostra assim, a mulher gordona assim, ou mais velha assim e tal. Nada contra, viu? Toda mulher tem sua beleza. O que você não vale é você fazer propaganda enganosa, entendeu? É. Aí a mulher veste aquela parada e ela vira Gisele Bündchen, maluco. Embaixo do vestido. Aperta o pâncreas na mulher. Aperta que a mulher fica sem ar, velho. Mas aí fica filé. Só porque aquilo não existe, entendeu? Aí você só descobre quando já é tarde demais. Isso eu não concordo não, velho. Isso é sacanagem. Não existe aquilo não. A mulher obesa coloca aquilo, ela fica... Nossa, fica perfeita, mas ela fica falando igual o Alvin dos esquilos lá. É totalmente foda. Cara, produto da Polishop de musculação, de perda de gordura, cara. Não sei se o Douglas já viu, a gente vai estar mandando vídeo pra ele dar uma olhada aí também, que a gente até falou nos casts passados aí. Como é que a gente apelidou aquele aparelho lá, ô Rafa? Eu não lembro mais, alguma coisa for man. É aqueles aparelhos treme-treme que liga e. Não, e não, mas faz... esse é com a mão, mas eu apelidei ele de punhetol. Yes. Porque você malha o punhetopis. Porque esse aqui ele é. Você pega com as duas mãos e, tipo, o peso, é, onde você pega é tipo uma mola, Douglas. Aí você chacoalha pra frente e pra trás e o peso mexe, tá ligado? Ah, tô ligado. Aquilo é cabuloso, mas não funciona mesmo, não. Mas é engraçado aquilo ali. Né? Não, é um punhetopis, velho. Aquilo não, é certo. Isso aí não funciona. Aquelas etiquetas, aqueles negócios que você cola, que você liga na tomada e fica tremendo, e o nego fala que tira gordura da barriga. Meu irmão, não tira, velho. Aquilo só dá choque, velho. Aí ele fica usando isso, achando que resolve. Na vida, velho, nada que é feito porque você é preguiçoso funciona. Não adianta, não existe atalho, velho. Não existe caminho mais rápido, velho. Ou você se vira e encara, ou você vai se fuder, velho. Entendeu? Então... Aí, ó, é o Shake Weight for Man. Vê aí, Douglas, o punheta. O meu irmão deve ter visto, não. Olha lá, ó. Clica aí, não lê. Eu tô vendo aqui, peraí. tem. Caralho, tem um comentário do cara no YouTube aqui que, porra, meu irmão, eu bato punheta 2 horas por dia e eu ainda não tô desse tamanho, o que tá acontecendo? This is not a workout. This is a revolution. This is Shake Weight for Men, and it's going to kick your butt. That's it. In just 6 minutes. Guaranteed. Ordinary weights isolate one muscle in one direction. Que isso, velho? Isso é mentira, velho. Cara, essa é a ação do bicho, velho. Ele lá... Velho, que coisa gay, mano. Não, mano. Sério mesmo, velho. Nenhum cara hétero usa um aparelho desse, velho. O pior é que o nego bota um cara que parece o Hulk no negócio e o nego acredita que isso aqui é só malhação, velho. Ainda fala bem assim, ó. Ó, com 6 minutos de shake weight, você malha como se fosse 42 minutos com outro exercício. Então, ou seja, a punheta de 6 minutos você fica bombado, velho. Teoricamente. É. Caralho, velho. Não, velho, isso é mentira. Caralho, isso é mentira, velho. Não é possível, não, velho. É engraçado que eu também, o Douglas citando, eu não entendi até agora. Por exemplo, o cara tá lançando esse aparelho aí. Como essa pessoa já ficou bombada com apenas esse pouquíssimo tempo de lançamento? Não, mano, bombado não, mano. O cara é uma aula de anatomia humana. Todos os músculos do corpo dele você consegue ver, velho. Eu, por exemplo, não tenho tríceps, cara. Tu olha aqui, eu tenho também. Todos os aparelhos sempre aparecem aqueles caras bombados, aquelas coisas, mas como ele fez isso sendo que o aparelho lançou agora? Cara, uma enganação total, mas. Bom, caralho, véio, será que tem gente que compra isso aqui, velho? Cara, eu acredito que ainda tem gente, velho. É uma coisa, meu Deus. Velho, olha a cara. Um minuto e 23 de vídeo. Olha esse bicho segurando o riso, velho. Ele tá segurando isso, velho. É, claro que ele tá, velho. O bicho falou bem assim, ó. É, aí cheguei, cara, hoje você vai fazer uma propaganda. Vai fazer a propaganda do quê? Punhetol. Nem serve. Olha isso, velho. Não tem nem o cara qual no que é o, qual que é o. Qual que é o. Minuto? Um minuto e 22, você vai ver o cara já tá se segurando. Aí quando chegar em 1:34, o cara tá rindo, velho. O cara não consegue levar a sério, não. Olha lá. A maioria das paradas não tá mostrando a cara do modelo porque o cara tá chorando. Ele tá rindo, velho! Caralho, velho! O engraçado é a cara de sei lá o que cara é essa que o cara tá fazendo. Não, esse aqui é. É, o cara tá segurando o riso, velho. Tá olhando aqui, velho. Acredito que eu tô fazendo a propaganda de um masturbador aqui, velho. Não, é sacanagem. Essa pode ser sacanagem, velho. Isso aqui não pode ser verdade, velho. Não, velho, não é não, velho. Não precisa não, velho. Sério. Ué. Cara, vai ter que censurar muito esse podcast, velho. A gente falou muita merda, velho. Nem tanto assim, mas digamos. Mas já falando em censura, assim, a gente tava falando do negócio do Kinect lá. Eu tava olhando aqui no site da UOL. Esses são os, digamos, sedentários pervertidos. Porque uma indústria de jogos, jogos, como é que digamos assim? Jogos pornográficos, está já planejando jogos pro Kinect. Agora. Ok, por favor, Não, mano, não, pelo amor de Deus, velho. Vai estar o link. Pelo amor de Deus, velho. Não. Vai estar o link aí embaixo também pra galera ver. Tá acreditando isso aí. A indústria pornográfica já está produzindo jogos para o Kinect. Agora, alguém, por favor, me situa assim. Como é que vai ser esses jogos, cara? Não, velho, não, chega, velho. Parou, não, tá pesado já. Como assim, velho? Isso aí é sacanagem, cara. Eu tô tentando imaginar, assim. Meu irmão, o cara. Não, velho, isso aqui, velho. Eu sou meio lerdo pra pegar a mulher, mas também não. Porra, velho, não. vai ser meio, sei lá, vai ser meio trágico isso. Assim. Cara, o Xbox do cara não vai durar uma semana, vai virar uma meleca, velho. Vai virar uma meleca o negócio. É mesmo, que horror. Que horror, cara. Sensores de movimentos, analisando seus movimentos, passando para o jogo. Eu não quero mais imaginar, né, esses jogos que estão vindo por aí. Véi, tu chegar na casa de um cara, tu vai ver o que, velho? Modern Fuckfair 3. Isso ainda bem que não fizeram nada pro Nintendo Wii. E aquele controle lá, eu já fiquei pensando coisas nele, mas ainda bem que não fizeram nada. Agora, mas infelizmente vai vir pro Kinect. Bicho, o ser humano, a humanidade realmente não presta. Inacreditável, velho. Ai, mas trágico isso, cara. Mas enfim. Puta merda. Então, depois desse sensor de movimentos do Kinect, trágico aí da pornografia, vamos encerrando o cast por hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Enfim, de ser um sedentário e aprender novas coisas, ou, sei lá, não malhar, ou como é que é o xoxó, como é que é, Rafa? Xoxóteps. Xoxóteps. Mas enfim, vamos terminando por aqui, galera. Vamos para as conclusões. Isso mesmo, o Rafa conclua o cast de hoje. Pô, cara, é tipo assim, se a gente for perceber, velho, a gente é muito filho da puta pervertido, né, velho? Que a gente consegue imaginar cada coisa pervertida em cada coisa de malhação, né, velho? E se você passa por esses problemas e não ser escolhido e tal, acontece com as melhores pessoas nas melhores famílias, tá? Todo mundo sobrou um dia ou pegou próximo. O importante é você ser feliz. Caralho, peraí, rapidão, eu tava pensando um negócio aqui agora. Eu acho que o cara tava mandando uma, aí ele reparou que o braço direito dele tava maior que o esquerdo e falou, maluco, dá pra fazer um body shake aqui, velho. Porque é só... Como é que o cara inventa isso, velho? Foi assim, velho. Foi mal, atrapalhei. Não, pode ir, eu já terminei. Provavelmente o cara deve ter pensado isso mesmo, cara. Sei lá. O que eles falam é, como é que é? Não sei o que lá, imersa. Dizendo que os movimentos... Enfim, vamos, conclusão. Véi, eu acho que é o seguinte, eu tava lendo um negócio no e-mail que eu recebi no trabalho hoje, tava escrito assim, eu gostei, eram umas frases de uma japonesa lá, que ela aprendeu na vida dela, sabe? Tinha várias frases desse, aí uma das frases que ela falou assim, você acha que tem um problema, pense em como isso vai te afetar daqui a 5 anos. Se não for te afetar é porque não é um problema, saca? É uma lição bacana. Você vê que, se eu, por exemplo, meu computador quebrou, porra, que merda, como é que você vai me afetar daqui 5 anos? Não vai, velho. Porque daqui a 5 anos, com certeza, eu vou ter trocado de computador mais 5 vezes, né? Então a gente consegue diminuir a importância das merdas que acontecem se você pensar em longo prazo. E se você pensar a longo prazo e você for sedentário, velho, você tá fudido. Todo tipo de merda acontece com quem é sedentário, entendeu? Então, eu sou sedentário, né? Não tanto, mas eu sou. Não, eu tenho que voltar a praticar exercício e tal, e vou voltar. Não deixem, velho, de fazer, velho. É um saco, velho. É uma merda mesmo. Até porque se não fosse uma merda, todo mundo era igual o Brad Pitt no Troia, né, velho? Aí era bom pra todo mundo, mas é chato. Então, corra atrás de alguma coisa que você gosta de fazer. A galera mais gay aí, rola Muay Thai e tal, Jiu-Jitsu, tô brincando, gente. Entendeu? Um futebol, vôlei, o que você gostar e vai fazer, velho. Porque ficar parado não rola não, velho. Hoje em dia a gente não dura nem 40 anos direito se fizer exercício. Não seja um sedentário, não faça igual o Jair que fica na frente do computador, não vai nem na padaria comprar pão. Façam o que a gente diz, não façam o que a gente não faz, entendeu? Caralho, você entende jeito. As frases, eu vou estar postando no Twitter agora, frases que a gente diz aqui no Caramba Cast, assim. Por exemplo, essa aí já vai ser uma que vai estar lá. Tem aquela outra também que o Douglas falou uma vez, você tem que, pra você ser careca, você tem que ser foda. Essa eu vou tatuar. Ah, então por isso que o bicho pega 50 quilos de cada lado, ele é careca, mano. Ai, ó, tô falando, meu irmão. Bicho, não tem erro, velho. Você vai rapar a cabeça hoje, você vai lá no negócio do cabeleireiro, fala assim, vou rapar minha cabeça. Se o cara fizer a cara feia, é porque você não é foda. Aí você não rapa a sua cabeça, entendeu? Porque, velho, você tem que ser respeitável, velho. Sério mesmo, velho. Essa daí eu vou tatuar, cara. Essa frase foi sensacional. Eu tô aguardando o momento certo da minha vida pra eu rapar o meu cabelo. Mas ainda não cheguei no nível... Nível fodástico ainda. Não, ainda não sou. Ainda tô tentando, Na hora eu chego... Véio, olha os cara careca, mano. Tiger Woods, o Morfeu é careca. O Will Smith teve uma fase careca. Deixa eu ver. O Vin Diesel é careca, velho. Porra, o cara, o Vin Diesel é... Porra, mano. Tá vendo, né? O Ritmo é careca. Todo mundo é careca, velho. O cara do Carga Explosiva 3 é careca, velho. Olha o carro que o cara anda. Olha a mulher que o cara pega, velho. Mas sim, não precisa ser careca pra ser careca. O cara faz a cena de ação usando uma gravata pra bater nos caras e termina o terno dele não tá amassado, velho. O Ritmo é careca, mano. Minha mãe passa roupa pra mim, eu visto pra ir trabalhar, eu entro no carro, a camisa já amassou, bicho. Muito bom, velho. Tem que ser careca. Ser careca? Eu já tô tendo calvície já, ou seja, eu vou ser foda. Eu tô caminhando. Não. Mas aí que tá. A careca que tá. Tem que ser digna. Você pensa exatamente que você pensa, meu amigo, que você é foda calvo. Mas não. Véio, caiu. Você tem que ser careca forçado. Você tem que rapar. É. Caiu o primeiro fio de cabelo, você tem a obrigação de comprar uma maquininha e rapar o resto. Então, é, exatamente. Vai um, vai todos. Então tá caindo aos pouquinhos, então eu sou fodinha ainda. Mas enfim. Não, não é fodinha não, você tá ficando careca. É diferente, entendeu? É diferente. Ficar careca e estar careca porque quer é... Coisas, são coisas completamente diferentes. É, porque verdade. O cara tem opção e ele fala, eu vou ser careca. Por que o Vin Diesel de cabelo? É horrível. Agora ele rapou. Agora caralho, não, o Vin Diesel nasceu careca, né, velho? Mas enfim. Terminando o cast por aqui, galera. Eu só queria agradecer. A gente tava lá no evento, tava eu e o Rafa lá. Felizmente a Fez não pôde comparecer lá, mas a gente tava lá. Apareceu uma das nossas ouvintes lá, a Clara. Isso! Clara Quintel apareceu lá, ela ganhou uma camiseta do caramba, assim. Ela falou que está usando bastante, brincadeira, ela não falou isso, mas ela está usando. Eu imagino. Brincadeira, valeu, Clara. Foi super legal a Clara, ela foi lá no evento Anime Nation, ela comprou o ingresso só pra ver a gente. Vocês acreditam nisso? Olha que coisa bonita. Ela disse que ela só foi lá. É por nossa causa, por causa do Jaider, minha causa e da Ferdi. Só que a Ferdi não pôde comparecer. Aí ela viu o Jaider deu uma camiseta pra ela e eu fiquei conversando um tempão lá com ela e tal. E ela é super legal. É, sabe, é muito legal a gente conhecer os ouvintes da gente, foi que nem ela falou. É que tem essa interação ouvinte e a gente que tá fazendo o programa... A gente não percebe quem são vocês de verdade. É mó legal se você conversar com ela. Tipo, eu conversei sobre tudo com ela. Tipo, contei altas paradas que estavam acontecendo comigo. Aí depois ela falou pra mim, é engraçado conversar sobre isso com você, porque você é mó brincalhão e tal, fica zoando lá no cast. Eu nunca pensei que você ia passar por algum problema, entendeu? Porque eu te conheço só como Rafa que brinca. E aí quando você tem essa aproximação, você vê que tipo assim, são pessoas de verdade também, saca? Seus ouvintes não são só aquelas letras transcritas, são ouvintes mesmo. É muito legal conhecer. Eu acho que a gente deveria fazer mais encontros. Eu já acho que os ouvintes têm que ir nos eventos onde vocês estiverem, entendeu? É. Eu não vou porque eu sou antissocial, entendeu? Eu não gosto de ninguém. Mas não, o Rafael tá aí, ele tá sempre sorrindo, tá sempre feliz, o Jair também, entendeu? Pessoas agradáveis, você tá aí, se bobeira, tá fazendo nada, faça igual a garota aí, vai lá, menino super legal, foi divertido, entendeu? Vivam a vida, gente. Exatamente. Aproveita que a galera ainda não tá muito famosa, que você já viu, né? Daqui uns 2-3 anos, aí vai ter segurança, vai ter lista de convidados, aí vai ser uma merda. Aí vocês vão querer ficar botando nome escondido, querendo infiltrar, querer tirar uma foto. Então aproveita enquanto é tempo, entendeu? É, exatamente. Enquanto é tempo aí mesmo, e ela. Aí, pra você ver, se você tivesse dado, talvez você teria ganhado a camiseta do caramba, assim como ela. Como que é o nome da menina? Clara. Claro, essa camiseta vai valer uma grana dentro de 5 anos, hein? Guarda aí, velho. Guarda aí. Isso, guarda aí. Mas é, Clara, vou só agradecer a presença dela. Foi muito legal você lá no evento. Obrigadão mesmo por ter ido lá conhecer a gente. E sempre que tiver os eventos, que acho que provavelmente ela estará viajando para morar em Florianópolis agora, como ela me disse. Mas se ela vier a Brasília, comunique a gente e iremos em mais eventos. Mas enfim, galera, valeu, Clara. Desculpa aí, até que eu porque tava lá meio que trabalhando no evento lá, eu não pude dar tanta atenção assim, mas desculpa, perdoa, né? Mas enfim, brigadão pela sei lá, pela... Presença. Pela presença lá. Pelo carinho, cara. Pelo carinho, aê, pelo carinho, pela presença. Porra, tu tá ficando mais desarticulado a cada dia que passa, já. O que tá acontecendo, velho? É o Waitman lá, não sei o que lá, o punhetão. Esse, mas... tu comprou um aparelho daquele, Jaider? Fala pra galera. Não, quem pode falar, Jaider. A gente é amigo. Quem foi que achou essa propaganda no YouTube? Foi o Jaider ou o professor, Paulo? Foi o Jaider. Caralho, Jaider, você comprou. Certeza que o Jaider comprou, velho. Não acredito que você teve coragem de comprar um negócio daquele, não, velho. Não, já tinha. Mas enfim. Terminado o caramba, Cashpur aqui, galera. Valeu por todo mundo aí, continue comentando, continue divulgando a gente no Twitter, Kut, MSN, Scambau. E valeu, galera, até o próximo cast, que vai estar sensacional. Mande comentários sobre Natal e Ano Novo, que os dois próximos casts vai ser falando sobre isso. Beleza? Hasta la vista, fui! Ah, aí, ó.